nacional. E templo sou, templo sou, templo sou, templo sou. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Então, seja o templo do Senhor e viva um culto racional. Não pare de adorar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, pra ti, Senhor. Racional e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, pra ti, Senhor. Sim, eu sei de lei que sou templo do Rei. Então veja bem, vai mais além. É necessário ter um culto racional, renovar a mente e viver o sobrenatural. Perfeita e agradável vontade do Senhor, vontade que te traz o verdadeiro amor. Respeite sempre, vai em frente, é diferente. Seja quente, ore e sente. Não importa as barreiras dessa vida, há muitos labirintos, mas te mostro uma só saída, uma só resposta pra todos os problemas, uma solução pra todos os dilemas. Uma nova chance concedida, isso é a chave que te abre uma nova vida. Não há acusação, não, não há julgamento. Uma nova chance, acompanha o arrependimento. Lança fora o que separa a vida com o Senhor. Ele escuta o clamor. Culto sou o templo racional. O real valor com amor, adoração real. Não pare de adorar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, pra ti, Senhor. Racional e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, pra ti, Senhor. Templo sou, sei que sou, na presença do Rei. Casa do Consolador, sou o defensor da lei. Morada do Espírito, casa da liberdade. Meu porto seguro, celestial cidade. Na intimidade vou além na humildade, buscando a santidade, em espírito e em verdade. Edifique seu altar, purifique sua mente. Prove o novo paladar que satisfaz eternamente. Não se esqueça da receita que te leva à salvação. Lança fora o que te impede de viver um tempo bom. Adore, não pare, nada te separe. As portas se abrem se Deus te invade. Com sacrifício vivo, santo e agradável, me apresentarei, isso é inevitável. Sou o teu santuário, isto é inquestionável. Sua presença em mim é mais do que notável. Edificada sobre a rocha inabalável, Jesus, o seu amor por mim inexplicável. Como poderia eu deixar passar esta oportunidade de exaltar? Se o templo preparado está para adorar, e o culto começou, eu não posso parar. Racional e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, pra ti, Senhor. Não pare de adorar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, pra ti, Senhor. Festa para aquele que venceu a morte. Louvor para aquele que mudou minha sorte. Milhões de motivos eu tenho pra louvar o seu nome por toda a eternidade. Levanto as minhas mãos o mais alto que eu consegui. Ajoelho no chão o mais baixo que eu possa ir. Pra mostrar o meu amor, eu me e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, pra ti, Senhor. Não pare de adorar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto racional e templo sou, resgatados pelo Senhor. Prepare pra Cristo reinar. Templo do Rei, eu sei que sou. Culto pensamento racional e tempo sou pra ti, Senhor.